A paz do Senhor, irmãos e irmãs, nós vamos dar continuidade à nossa devocional. Estamos lendo o livro de Rute, um capítulo por vez. Estamos lendo há 5 anos e 2 meses, capítulo a capítulo. Já poderíamos ter acabado, mas há situações que nos impedem, programações de trabalho, situações de saúde, e outras situações que surgem e nos impedem de fazer a leitura, por isso ainda não acabamos, mas já passamos da metade da leitura bíblica e já estamos no penúltimo capítulo de Rute, que é um livro pequeno, livro com 4 capítulos, e temos procurado fazer o melhor. Aliás, essa é a deixa, esse é o gancho que eu deixo para você. As pessoas mais felizes na vida, em toda a história da humanidade, são aquelas como Abel, que fazem o melhor, são o melhor que conseguem e fazem o melhor para Deus. E outras pessoas não são o melhor do que poderiam ser, em relação ao que poderiam ser, e nem fazem o melhor, e essas jamais experimentarão a plena alegria de viver essa satisfação de entregar o melhor para Deus. Entregar o melhor para si mesmo, entregar o melhor para o próximo, só o melhor. Menos que o melhor não basta. Nós vamos ver na vida de Boaz, estamos vendo na vida de Rute, na vida de Noemi, Noemi dando o melhor para sua nora, que também tinha ficado viúva, Rute dando o melhor do seu amor, nada maior do que a declaração de Rute que nós lemos no primeiro capítulo. E agora Boaz fazendo o melhor. Isso é importantíssimo. Esse é um segredo da felicidade para a felicidade. A diferença entre aqueles que se realizam por completo na vida e aqueles que não se realizam não está só na conquista de bens de consumo, coisas materiais, mas está nessa satisfação de ter vivido e olhado para a sua própria história como um dom e ter decidido: Deus deu o melhor, Deus é o melhor e deu o melhor, e eu também sou filho de Deus, meu Pai é o Rei eterno. E eu quero ser o melhor e dar o melhor para Deus. Deixo essa palavra já de abertura com você, e tudo que nós vamos fazer hoje vai corroborar nessa direção. Lembre, essa é a diferença. Há muitas pessoas que vão ser muito realizadas porque deram o melhor de si. E há outras que vão viver a vida e vão chegar um dia diante de Deus, e quando ele perguntar: e aí, como foi a sua história? Como você viveu o dom que eu te dei? E elas vão dizer: ah, eu fui levando, fui empurrando com a barriga. E certamente isso deixará Deus entristecido. E não importa, irmãos, se nós acertamos em tudo. Pelo contrário, a Bíblia diz que nós não acertamos em tudo. Todos pecaram. Mas a satisfação que alguém tem ao olhar para a sua própria história e dizer: eu dei o melhor, eu busquei ser o melhor e busquei dar o melhor em tudo, em todo o tempo da minha vida. Muitas vezes, irmãos, até quando nós erramos, às vezes dolosamente, sim, mas muitas vezes não. Muitas vezes buscávamos dar o melhor, acabamos não compreendendo exatamente qual era a vontade de Deus e não fizemos o que era correto. Falo da minha própria vida, aqui ou acolá. Mas você olha para sua história e se enche. Agora mesmo, eu estava sentado uma hora antes de falar com você. Estava com as minhas pudolzinhas e falando com Deus. E eu falei: tem que ser o melhor. Senhor, me ajuda a ser o melhor e dar o melhor. Só serve o melhor. Nós só dialogamos a partir dessa premissa de buscar ser o melhor e dar o melhor, ofertar o melhor para Deus, para nós mesmos e para o próximo. Sabe que muitas pessoas vão encerrar a vida e vão se dar bem. Do ponto de vista material, elas podem ter um talento e ter um bom comércio, uma boa empresa, uma boa lavoura, uma boa agricultura, pode ter feito um bom colégio, estudado, um curso técnico, uma faculdade, mas foi empurrando com a barriga. E essa sensação vai batendo na porta, vai batendo na porta, vai batendo na porta, e uma hora, quando você olhar para trás, você vai ter uma frustração indescritível, que é a sensação de não ter sido o melhor que poderia ser e não ter feito e não ter ofertado o melhor para Deus do que você poderia ofertar, o melhor para si mesmo, para se realizar como pessoa, como ser. E desvincule, por favor, alcançar o melhor só a bens materiais, porque há pessoas que não creem em Deus e dão o melhor dentro daquilo que elas ou não creem em nada, ou creem em coisas vãs, mas elas vão ter uma sensação, uma felicidade intrínseca, que é a felicidade de ter buscado o melhor. E dentro das nossas igrejas, nós vamos ter milhares de pessoas, pelo menos metade delas está narrada na Bíblia, cinco virgens de 10. Quando o noivo chegar, elas não vão ter lamparinas para acender, elas não vão ter óleo para pôr na lamparina, porque foram descuidadas, não deram a atenção ao fato de que ele ia chegar, e essa sensação vai batendo na porta, vai atordoando, e em algum momento essa frustração vai chegar, se já não chegou, essa conta vai chegar, se ainda não chegou, e a conta vem com o seguinte nome: eu não fiz o melhor, eu não dei o melhor. Por isso, muitos são infelizes mesmo estando dentro de igrejas. Muitos ministros do Evangelho vão empurrando com a barriga, fazendo o suficiente para levar as atividades da igreja. Muitos missionários, muitos líderes de igreja local, muitos líderes maiores, hoje, tantos apóstolos, presidentes, bispos. E vão olhar e vão dizer: eu tive a chance, mas não fui o melhor. Eu não realizei o melhor e por isso estou acabrunhado. entristecido. Estou sentindo um vazio. Esse vazio vai corroendo a pessoa por dentro e ela pode estar próxima à morte e cheia de amargura, se dizendo Mara. Ao invés de dizer Noemi, agradável, ela vai dizer: meu nome é Mara. E essa parte dessa amargura pode ter a ver, e muitas vezes certamente tem a ver, com o fato de não ter sido o melhor, não ter feito o melhor, não ter realizado o melhor. E eu quero convidar todos vocês, todos e todas, não perca um dia somente, não perca um dia para buscar aquele que é o melhor, Jesus Cristo, o Pai, o Filho, o Espírito Santo. Não perca a oportunidade de ser um adorador verdadeiro. Não perca a oportunidade de amar a Deus sobre todas as coisas, sobre todas. Deixa tudo lá atrás. De amar a si mesmo, se valorizar e entregar-se à sua própria vida, amando aquilo que Deus criou. Você é uma obra da criação de Deus, e procurando então valorizar aquilo que ele valorizou e chamou de maravilhoso, e você, Salmo 139, assombrosamente maravilhoso, e você vai olhar e vai dizer: olha, eu procurei valorizar aquilo que Deus chamou de maravilhoso, e o próximo eu também procurei fazer o melhor. Eu não procurei fazer mais ou menos. Aí eu dei uma atençãozinha para o meu pai. Aí eu dei um beijozinho de uma vez por ano na minha mãe, ou na minha avó, ou no meu avô, ou em alguém que eu conheço. Eu fiz alguma coisinha. De vez em quando eu dei uma atenção, dei uma ligadinha. Irmãos, tudo isso é uma grande mentira, um grande engodo que a vida está apresentando para você. Você tem duas opções, só duas. Ou você se entrega por completo a Deus, a si e ao próximo, ou você vai fazendo, né, vai empurrando, vai fazendo como dá, e reclamando da vida, e reclamando da história, e reclamando dos seus próprios erros, sem se perdoar, sem se arrepender, sem se perdoar, sem mudar de conduta, sem procurar melhorar. Ou seja, você vai se esvaindo nessa amargura. E isso vai chegar, tenha certeza, essa conta vai chegar. Pelo menos, ela chega antes, mas ela vai chegar pelo menos no dia do seu encontro com Deus, quando ele vai falar: olha, para mim, não aceito, você não faz parte do meu time, porque você foi desses que não tem a ver com a minha imagem, não tem a ver com a semelhança que eu te fiz, porque você levou a vida e levou a si mesmo, levou a relação comigo, a relação consigo, a relação com o outro. Você foi levando, pensando no seu próprio bem-estar, no seu bolso, e outras coisas, né? Nesse fetiche, do capitalismo, no fetiche do socialismo, no fetiche da história, você foi levando. Mas essa conta está hoje já posta diante de você, para que você siga o exemplo de Boaz. E depois lembre que esse será o exemplo de Jesus. E esse é o exemplo que Deus sempre nos deu. Aleluia. Leio para vocês sobre a luz rejeitada, mas incansável. Eu vou ler a sequência do que o pastor Paulo Bueno de Camargo, reside hoje no Paraná, meu discipulador, e ele deu o melhor que ele tinha Para mim, eu seria eternamente grato. E nós vamos nos encontrar, e aquilo que eu aprendi de bom, que se transformou no melhor, certamente será acreditado também a ele. E aquilo que eu não entendi, não apliquei, espero já ter corrigido, ou então que o Senhor corrija até o final da vida. Mas deixo um grande abraço novamente a ele, a Zilminha, a família. A luz rejeitada, mas incansável. Ele manda um texto que eu já vou citar o autor. Ele veio ao mundo que criou, mas o mundo não o aceitou. Não aceitou o melhor, preferiu o pior. Que paradoxo profundo e triste. A luz que brilha para todos foi vista, mas não acolhida. Pois para rejeitar é preciso enxergar. As pessoas viram, mas se fecharam. Perceberam, mas não compreenderam. E mais, havia o seu povo, guardião das promessas de Deus, que deveria esperá-lo com alegria, mas nem mesmo eles o reconheceram. Aqui não foi ignorância, mas uma negação consciente. Rejeitaram aquele que era o cumprimento do que professavam crer. Jesus caminhou entre a negação e a rejeição, mas não se deixou vencer, nunca retalhou, nunca devolveu o escárnio, nunca desistiu da missão. Ele era luz para si mesmo, vivendo na plena claridade de Deus. E eu, tão frágil, tantas vezes, me deixo abater pelo menor dos contratempos. Qualquer palavra contrária, qualquer sombra, e já perco o rumo, desanimo, quase desisto de brilhar. Mas então me lembro, eu também sou luz, mesmo que imperfeita. Por isso, eu e você precisamos fixar os olhos nele. Ele é a fonte, a força, a inspiração. Se permanecermos em sua luz, poderemos iluminar mesmo os cantos mais sombrios desse mundo. A.C. Barros. Barro. Eu não conheço o autor, então não sei exatamente a pronúncia, não sei a nacionalidade, mas fica aí registrado e dado crédito ao autor, a quem enviou, Pastor Paulo, e ao autor dessa palavra. É, Jesus passou por isso e ele só aceitou uma condição quando ele, o Pai e o Espírito Santo decidiram: nós vamos dar o melhor criando, nós vamos dar o melhor libertando o povo de Israel do Egito, nós vamos dar o melhor redimindo, resgatando na cruz do Calvário com a nossa missão. Jesus deu o corpo dele, deu o sangue dele, deu a vida dele, deu a divindade dele, deu a imortalidade dele, deu a ressurreição, deu a nova vida, deu a aparição aos discípulos, deu a orientação aos discípulos para cumprir a grande comissão, só o melhor. Ele só conhece uma palavra. Irmãos, eu quero dar um testemunho também a outros discipuladores, Pastor Demóstenes, Pastor Marcos Altílio de Souza, Pastor Eloamara, Pastor Paulo, Zilma, um grande amigo que Deus já recolheu, Ellerson, foram pessoas que me ensinaram, e outros ao longo da história me ensinaram, na literatura bíblica também, na literatura de homens de Deus, que com Deus só serve uma coisa, ou melhor. Ah, mas eu vou à igreja. Quero encerrar essa parte. Eu vou à igreja. Meu irmão, você está totalmente equivocado. Se ninguém te ensinou. Vou começar segunda-feira o treinamento para líderes. Pretendo esse ano, se o Senhor me der vida, visitar pelo menos de 50 a 100 pessoas. E Jesus ia na sinagoga uma vez por semana no Shabat. E ele só conhece uma palavra: o melhor, dar o melhor, tentar o melhor, buscar o melhor, ler o melhor, estudar o melhor, trabalhar o melhor. Ele só conhece essa palavra. Ele é perfeito. Nós, ainda que imperfeitos, temos que olhar para ele e buscar o resgate dessa imagem e semelhança. Muito bem, vamos ver Boaz. Boaz aponta, simboliza, demonstra, exemplifica, lá no período dos juízes, aquele que, como Noemi e Ruth, optaram por dar o melhor. Não perderam sua vida, não jogaram fora. Deram o melhor. Sem reclamar, sem resmungar, sem cara feia. Só o melhor. Capítulo 3: A bondade e a justiça de Boaz. Capítulo pequeno, irmãos. Certo dia, Noemi disse a Ruth, sua nora: minha filha, é dever buscar um lar seguro para a tua felicidade. Olha, não é dever buscar um lar qualquer, um relacionamento qualquer. Não, não, irmãos. É buscar um lar seguro para a tua felicidade. Boaz, senhor das servas com quem estiveste, é nosso parente próximo. Sei que essa noite ele estará debulhando a cevada na eira. E lembrem, no capítulo anterior, ele é um homem de justiça e misericórdia. Por isso Noemi está orientando a Ruth: lava-te, pois, perfuma-te, põe teu manto, desce a eira, mas não te deixes reconhecer por ele até que ele tenha acabado de comer e beber. Olha, não vai de qualquer jeito. Por isso eu falo: ah, eu vou na igreja de vez em quando, né? Eu vou na igreja. Não, não é para ir à igreja de vez em quando. Você pode ir todo dia, né, como os apóstolos faziam, mas é para ir assim: lava-te, limpa seus pecados, perfuma-te com o aroma de Cristo Jesus, com a tua oração, põe teu manto, desce a eira, mas não te deixe reconhecer por ele até que ele tenha acabado de comer e beber. Se prepara para encontrar com ele. Estão entendendo? Quando ele se retirar para dormir, observa o lugar que ele está deitado, então entra, descobre seus pés e deita-te. Ele te dirá o que deves fazer. Era para deitar aos pés de Boaz. Isso quer apontar claramente que ela não teve relação sexual com ele. Ela foi se apresentar a ele. Ela deitou aos pés dele. Depois que ele tinha comido, bebido, agora ela foi e se apresentou. Então Ruth anuiu, dizendo: farei tudo como me orientaste. Essa é a postura de um homem e uma mulher de Deus. Faz tudo o que a palavra orienta, o que Deus orienta. Versículo 6: ela desceu ao terreno onde se limpavam as espigas, e fez de qualquer jeito, diz o texto, né? Ela fez de qualquer jeito. Empurrou com a barriga. É isso que o seu texto está dizendo aí? Capítulo 3, versículo 6? Não, diz assim o seu texto: ela desceu ao terreno onde se limpavam as espigas e fez exatamente. Nós temos que buscar fazer exatamente como somos instruídos. Isso é chamado de ortodoxia, reta doutrina, fazer exatamente o que a palavra nos ensina. Não são usos e costumes, não. Isso não é doutrina, a doutrina é Bíblia. Então ela fez exatamente como foi orientada, como sua sogra a instruíra. Boaz comeu e bebeu até ficar um tanto alegre, né? Porque não havia restrição também, irmãos. Isso é uma coisa mais contemporânea, moderna, não contemporânea, moderna, com relação ao vinho. Ele deve ter bebido seu vinho, Trabalhou o dia inteiro, comeu, bebeu vinho, não de embriagar-se, porque a Bíblia fala para não se embriagar, mas estava alegre, estava relaxado. E foi deitar-se junto de um monte de cevada, pouco mais tarde. Ruth aproximou-se sem ser notada, descobriu os pés dele e deitou-se. Irmãos, aprendam uma coisa com a Bíblia. Quando a Bíblia quer explicitar uma coisa, ela explicita. Nos livros que nós já lemos com vocês, já passou de metade da Bíblia, os pecados mais vis são explicitados, demonstrados, são narrados, são falados, para que a gente não tenha uma falsa ideia da relação Israel com Deus e a igreja com Deus. Depois do Novo Testamento, tá bem? Então, quando o texto diz que ela deitou aos pés, deitou aos pés. Quando o texto diz que ela deitou sem ser notada, é porque o homem já tinha trabalhado, já tinha comido, já tinha bebido, estava alegrinho, né? Já estava relaxado. Ela descobriu os pés dele e deitou-se. No meio da noite, o homem acordou de repente e se assustou ao ver uma mulher deitada a seus pés. Opa! Né? Ela acordou, para você verificar como não houve relação, como uma determinada escola teológica mais liberal fala sobre isso, ele acorda e de repente o texto é muito claro, né? Só forçando demais o texto para não entender. O homem acorda de repente e se assusta ao ver que tinha uma mulher deitada aos seus pés. Versículo 9: Quem és tu? Indagou ele. Está acordando, né? Quem és tu? Indagou ele. Sou sua serva Ruth, replicou ela. E lhe rogou: estende teu manto sobre tua serva, porquanto és nosso parente chegado e tens o dever de nos resgatar. Ela já foi instruída pela sogra Noemi. É teu dever, é nosso parente. Então, resgate-nos. Irmãos, a humildade de Ruth se destaca nesse livro. O estender a capa funcionava como uma metáfora do amor que oferece abrigo e segurança. Então, olha, eu estou pronta para ser resgatada por ti, estou pronta para te amar, estou pronta para ser também teu abrigo, tua segurança, mas você, eu lhe convido, lhe exorto, lhe chamo a atenção. Porque você pode me oferecer abrigo e segurança, a minha e a minha sogra, e ao nome dos parentes do seu clã, o clã de Abimeleque. Então a humildade se destacou, e ela cita, a capa funcionava como uma metáfora de amor. Então está se apresentando para o amor. Mas que tipo de amor? Um amor que oferece abrigo e segurança. Irmãos, aliás, outro detalhe, eu não conheço outro tipo de amor teologado explicitamente em Coríntios por Paulo, demonstrado em vida e missão por Jesus e ao longo da Bíblia por outras personagens. Amor é só se você estiver oferecendo abrigo e segurança. Se não, é papo furado, é balela, é papo de crente, é papo de católico, é papo de religioso. Amor é acompanhado de abrigo e de segurança. Era um pedido típico de casamento que Ruth estava fazendo. Costume até hoje praticado em algumas partes do Oriente Médio, só para você saber. E você vai ver e conferir isso em Ezequiel 16, versículo 8. Aqui, no manuscrito hebraico, uma informação, um jogo de palavras, um jogo entre as palavras asas, aqui no manto, tá bem? Asas, asas de Yahvé e aba da capa. As asas de Yahvé e a aba da capa de Yahvé. Porque as asas do Senhor estão sobre nós, aleluia. E o óleo que desce sobre a nossa cabeça passa pela barba, e vai pelas vestes, vai até a aba da capa, ou seja, a presença de Deus, Deus quer nos inundar por inteiro. Boaz é exortado a cuidar de Ruth com o mesmo carinho que o Senhor acolhe os seus sob as suas asas protetoras. É isso. Ela está pedindo o homem em casamento. E ela está pedindo o homem em casamento claramente como uma proteção, né, das suas asas e um amor que vem até a aba das suas vestes. Ela está pedindo um casamento, um relacionamento onde haja abrigo e segurança, porque amor sem abrigo e sem providenciar segurança em todos os sentidos, segurança espiritual, segurança emocional, segurança material, segurança lúdica, festiva, sem essa segurança não há amor. Há uma declaração retórica vazia. Amor só há quando existe abrigo e segurança, quando há as asas do Senhor e o óleo dele que desce até a aba da sua capa. Então ele foi exortado aqui a casar com ela. E Boaz já correspondia a isso, porque quando ele bateu o olho na moça, provavelmente, segundo os historiadores, ele era mais velho, talvez bem mais velho que ela, já ficou encantado. Se bem que, atenção, ele poderia, como um homem próspero, rico, casar com outras moças. Ele poderia casar com uma israelita. Ele poderia casar com qualquer outra pessoa. Ele era um homem de posses, de possibilidades materiais, mas ele tinha olhado para Ruth, para a postura de Ruth, a fama de Ruth correu e ele tinha apreciado a conduta dela, e aqui só vem então fechar esse enredo de amor. Ele já estava interessado nisso e Ruth demonstra que ela também está interessada. Boaz lhe respondeu: benditas seja Bendita, perdão, bendita sejas por Deus, minha filha. Esse teu novo gesto de lealdade, novo, porque ele já tinha visto um gesto de lealdade para com a sogra que ela não abandonou. Filha, seja bendita. Esse teu novo gesto de lealdade, generosidade, excede o primeiro em relação à sua sogra, pois preferiste não procurar um homem mais jovem. Olha aqui, ó. Fosse rico ou fosse pobre, ao invés dela voltar para Moabe, ao invés dela procurar um jovem da idade dela, ao invés dela ficar na religião dela, lá com os moabitas, ela vem com Ruth, vem com Noemi, adota Noemi em todos os sentidos, até a morte, e agora ela adota um homem mais velho, sem observar essa coisa que ela poderia ter observado quando morreu o seu marido. Ela vem adotar a ex-sogra e vem a sogra, né? E vem adotar também agora os costumes de Israel, a fé de Israel, por toda a sua vida e pela morte. Fosse rico ou fosse pobre, ela poderia ter buscado um jovem, mas não, ela foi se apresentar, por isso fica mais ou menos claro que era um homem mais velho. Portanto, minha filha, não tenhais medo. Olha o amor. Quem ama, fala para o outro assim: não, não, não fica com medo, não. Far-te-ei tudo quanto me pedirdes. Pois todos os habitantes dessa cidade sabem que és uma mulher virtuosa. Olha, não é todos os habitantes sabem que você é uma moabita que adora muitos deuses. Todos os habitantes sabem que você é uma mulher qualquer, né? Todos os habitantes sabem que você é uma interesseira. Não, o texto diz: eu vou fazer tudo o que você me pedir, porque todos os habitantes dessa cidade sabem que você é uma mulher virtuosa, cheia da virtude. Ora, de fato, eu tenho a responsabilidade de resgate. Mas aí ele explica um detalhe da palavra, que você precisa saber se ainda não sabe, a grande maioria já sabe, mas há um outro parente mais próximo do que eu, segundo a lei, segundo a orientação, a tradição, o parente mais próximo tinha o direito de casar com ela, de resgatar a ela, a Noemi também, agora chamada de Mara. Ele respeitou a lei, assim como Jesus. Jesus não falou: ah, vou jogar esse negócio de lei para o lado e eu só vou dispensar graça para todo aquele que crê em mim. Não, Jesus cumpriu a lei, porque a lei diz: maldito aquele que for pendurado no madeiro. Então ele deixou-se. Ninguém tirou a vida de Jesus. Jesus mesmo a entregou, eu mesmo voladou. Ele deixou-se prender, ele permitiu ser preso para que fosse levado ao madeiro e fosse carregar a maldição. Maldito aquele que for pendurado no madeiro. Ele cumpriu a lei. Só que quando ele cumpre a lei, ele cumpre a lei para pagar todo o meu pecado e o seu pecado. Era para minha vida que estava reservado a consequência do pecado, que é a morte. Era para minha vida, era para sua vida, mas Jesus vai para o madeiro, se faz maldito para me fazer bendito. Ele se faz maldito para te fazer bendito. Há outro parente ainda mais próximo do que eu. Vamos ter que resolver isso. Versículo 13: sendo assim, passa a noite aqui. É noite, você não vai sair por aí, né? Então, sendo assim, passa a noite aqui e amanhã cedo. Se ele quiser assumir o direito de proteger-te, muito bem, que ele te resgate. Todavia, se pelo contrário, ele não quiser te resgatar, eu ficarei com essa responsabilidade, juro, pelo nome de Deus e Yahvé. Agora, pois, volta a deitar-te, descanse até o raiar do dia. E não foi para cima dela, não foi tentar consumar um relacionamento, nada disso. Respeitou a lei e falou: tem um parente mais próximo. Se ele quiser, eu vou ter que respeitar. Como Jesus respeitou a lei, ele cumpriu a lei para que essa lei não viesse sobre mim, sobre você. Ele cumpriu a lei para nos livrar da maldição e para nos introduzir na bênção, na luz. Ele cumpriu, ele morreu a nossa morte para que vivamos a sua vida. Ele morreu a morte para que nós sejamos ressurretos com ele. Ele morreu a nossa morte para que nós levantemos com ele da morte, para que nós sejamos justificados, para que nós sejamos salvos, para que nós sejamos santificados e um dia glorificados, muito embora essa glorificação já esteja em andamento, na medida em que somos corpo vivo de Cristo. Agora, pois, volta a deitar, deita, e descansa até o raiar do dia. Ruth adormeceu de novo, aos pés de Boaz, até a alvorada, e levantou-se antes de clarear o dia, a fim de não ser reconhecida. Para não criar uma situação que alguém pudesse falar, né? O povo gosta de falar e julgar os outros. Por isso que a Bíblia diz lá em Coríntios também: cada um julgue a si mesmo e acerte suas contas com Deus, sua vida com Deus, e não fique julgando os outros e arrumando como desculpa o seu julgamento em relação aos outros para não abençoá-los, porque Jesus olhou para nós, sabia da maldição que estava sobre nós, e ao invés de nos julgar, ele nos salvou. Ele vem para julgar na segunda vinda. Por isso você precisa tomar uma posição. Não basta ir à igreja, é preciso ser o melhor, é preciso dar o melhor. Não adianta ser pastor e fazer o ritual e ficar 2, 3, 4, 5, 10 anos num lugar, mas não agregar valor nenhum. Não adianta ser líder e fazer o um ministério ali preparando um pouquinho antes, né? 5 minutos antes de começar. Não, não adianta. É preciso ser e dar o melhor. Rute adormeceu de novo aos pés de Boaz, até o amanhecer, alvorada, e levantou-se antes de clarear o dia, a fim de não ser reconhecida, para não ter problema com o testemunho. E Boaz falou consigo mesmo: não convém que se saiba que essa mulher esteve na eira. Por isso, orientou-lhe Boaz: estende o manto que te cobre, segura-o firme. Irmão, estende o manto que Deus está pondo sobre você hoje e segura firme esse manto. Ela estendeu sua capa sobre o chão e a segurou, e ele despejou sobre a capa 6 medidas de cevada, mais de 20 quilos, e lhe pôs às costas, e ela retornou ao povoado. Essas 6 medidas devem ser entendidas não só pela quantidade de quilos, 20 quilos, mas porque 6 para Israel significa incompleto, imperfeito, não totalmente consumado. Quando ele mandou 6 medidas, ele está dizendo: olha, nós não consumamos nada, nós vamos respeitar o que deve ser respeitado no procedimento, segundo a palavra, e nós vamos então depois. Se houver a vontade do Senhor for essa, eu vou entregar a 7ª medida à tua mãe, né? Sogra que virou uma mãe para ela. Por isso orientou-lhe Boaz: estende o teu manto. E ela fez isso. Assim que Ruth retornou à casa de sua sogra, essa lhe perguntou: como estás, minha filha? O que se passou? Ruth contou então tudo o que aquele homem tinha feito por ela, e acrescentou: estas 6 medidas de cevada foi ele quem deu, dizendo-me: não voltarás de mãos vazias para junto de tua sogra. Ora, é claro que ela pode ter aprendido muito ou alguns dos costumes de Israel, mas ela não conhecia toda a palavra do Senhor, até então escrita ou proclamada pela tradição oral, de pessoa para pessoa, do mais velho para o mais novo. Ela não podia não conhecer todos os detalhes. E quando ele me mandou 6, ele mandou um recado: olha, eu entendi o recado, eu acolho o recado, eu quero me casar com ela, eu quero resgatar, eu quero redimir, eu quero dar o melhor, mas eu não posso ainda. Por isso eu te mando 6 medidas. E acrescentou essas 6 medidas de cevada, versículo 17, foi ele quem me deu, dizendo: não voltarás de mãos vazias para junto de tua sogra. A sogra entendeu no ato, porque era israelita, então não estava completo, ou seja, não consumaram ali, nem poderiam consumar, nem ele faria isso, porque era um homem honrado. Não houve a completude. As 6 medidas representam isso. 6 é diferente do 7. Se ele tivesse dado 7 medidas, significa consumamos. Mas ele deu 6 medidas para dizer: está quase lá. Está quase lá, falta uma coisa. É preciso que o parente mais próximo não queira resgatá-las. Se o parente mais próximo não quiser resgatá-las, eu resgato. E a sogra entendeu no ato. Então Noemi assegurou a Ruth: o que eu quero dizer para você agora, para encerrar: fica tranquila, minha filha, até saberes como terminará tudo isso. Com certeza, esse homem não descansará enquanto não solucionar ainda hoje essa questão. Ele podia ter dado uma medida, tem o um significado de interesa, o próprio nome de Jesus, do Messias, o dois, né? Significando testemunho, 3, a virada na história, o 4, a aprovação, o 5, a medida da vitória contra os gigantes que se opõem a nós, o 6, a incompletude, né, o não completo, o imperfeito, por isso que o nome da besta do anticristo vai ser 666, imperfeito, imperfeito, imperfeito. Nesse caso, não é no sentido de imperfeição, como no caso de Satanás, mas de incompleto. Então, por isso ela diz: não foi uma, nem duas, nem três, nem quatro, nem cinco, nem seis. Perdão, nem cinco, ele mandou seis. Fica tranquila, minha filha, até saberes como terminará tudo isso. Com certeza esse homem não descansará enquanto não solucionar ainda hoje essa questão. Meu irmão, minha irmã, assim como Noemi, eu te asseguro, como foi assegurado a Ruth, fica tranquilo, fica tranquila. Meu irmão, minha irmã, até saberes como terminará toda a tua história. Com certeza, o filho do homem não descansará enquanto não solucionar ainda hoje essa questão, e na verdade o Filho do Homem já solucionou essa questão lá na cruz do Calvário. A obra já está completa. Lá já se deu o número 7, ele ressurgiu dos mortos e ele já subiu ao céu. Então, fica tranquilo, porque Jesus não vai descansar enquanto não salvar o máximo de pessoas que quiserem amá-lo e aceitá-lo. Ele não vai descansar. O que nós precisamos como igreja é ter essa atitude. É isso que diferencia aqueles, não os homens que tiveram cargo, esse ou aquele. Eu tive muitos, mas não interessa. O que diferencia um homem de Deus, usado por Deus, mesmo com seus erros, uma mulher de Deus, de uma mulher religiosa, é que essa pessoa não descansa enquanto não solucionar ainda hoje essa questão. Meu irmão, não descanse enquanto você não solucionar a conversão de todos os teus parentes. Ore por eles. Ame-os. O filho do homem está esperando que você não descanse enquanto todos os membros da igreja local não forem novos nascidos de fato, não tiverem repletos, inundados do Espírito Santo, cheios de poder, de autoridade. Não descanse. Motive, ensine, ore, jejue, ensine, avance missionariamente, visite. Pregue, demonstre amor, porque quando nós demonstramos o amor, por exemplo, em questões de ação social, sabe o que acontece? As pessoas olham para o testemunho, e olhando para o testemunho, elas falam: caramba, eu quero esse Deus aí. E, irmãos, entristece observar que espíritas fazem mais pelos seus adeptos, com todo respeito a quem é de origem espírita. Se você não tinha conhecido a Deus ainda, eu quero que você ouça isso com respeito e com um aplauso. Infelizmente, a doutrina que você está seguindo está absolutamente equivocada. Você não vai viver várias vidas para pagar karma e um dia chegar a ser um ser iluminado como Cristo. Isso você poderia viver mil vidas. Na verdade, isso já vem do budismo, né? A questão do karma. Então, também ouçam isso com respeito, o nosso respeito para com vocês. Mas entendam, Jesus, o Filho do Homem, não vai descansar enquanto ele não tiver o sim do maior número de pessoas. Ele não vai descansar enquanto não solucionar ainda hoje essa questão. E como para Deus, ontem, hoje e amanhã é a mesma coisa, ele é o mesmo ontem, hoje e será para sempre, porque ele é supratemporal, ele está além do tempo, ele que criou o tempo, ele ainda hoje está envolvido nessa questão. Fique tranquilo, meu irmão. Fique tranquilo, minha irmã. Porque Deus quer abençoar você, quer terminar com tudo isso, com toda a aflição e te derramar toda a bênção. E o Filho do Homem não vai descansar enquanto não completar a obra na sua vida. Agora, não pare na sua vida. Ele quer realizar tudo isso na sua vida, ele quer realizar na sua família, ele quer realizar na nossa igreja local, ele quer realizar nas igrejas de modo geral, para que voltem a ser um movimento de Jesus. um movimento que pareça com Jesus. Ele quer que o corpo vivo de Cristo seja corpo dele mesmo. E ele não vai descansar enquanto outras pessoas que estão hoje até bem intencionadas, mas seguindo outras crenças, possam descobrir o caminho, a verdade, a vida, e que ninguém vai ao Pai senão pelo caminho, pela verdade, pela vida, e esse caminho é Jesus, a verdade é Jesus, e a vida é Jesus. Aproveitando, não haverá reencarnação. Não haverá em reencarnação, é agora, é hoje. Ele está trabalhando hoje. Ele quer que você também trabalhe hoje. Fique tranquilo, por um lado, mas não fique parado, omisso, por outro lado. Não descanse enquanto nós não tivermos todos os nossos irmãos voltando à casa do Senhor. Então virão a Sião cantando. Eu liberei essa palavra sobre a igreja ao longo dos anos e liberei recentemente para a vida de uma irmã, e virão a Sião cantando, perpétua alegria. E assim voltarão os resgatados do Senhor e virão a Sião cantando. Enquanto ele não verificar que os afastados estão de volta e que todos os presentes estão sendo de fato cheios do Espírito, nasceram de novo, são cheios do Espírito, tiveram um encontro com Deus, e esse encontro com Deus os capacita para viver o seu dom da melhor maneira possível, desenvolver seu talento da melhor forma possível. Ele não vai descansar enquanto você não aprender que com ele é só o melhor, que ele só trabalha com a lógica do melhor, que ele não aceita qualquer coisa, nem de qualquer jeito. E quando alguém oferece para Deus, seja em qualquer tipo de ação ou ministério, quando alguém oferece alguma coisa, ele tira a mão, ou ele põe a mão, ele tira a mão para não abençoar, ou ele põe a mão e diz: olha, eu não abençoo. Eu não abençoo. Coisa de qualquer jeito não é comigo. Eu não aceito. E aí, se todos nós nos motivamos por essa palavra, sabe o que acontece, irmãos? Haverá milhares de pessoas que aí vão se converter. Haverá milhares de pessoas que vão nascer de novo e vão ser batizadas, e vão ser batizadas no Espírito Santo, e vão ser cheios do poder de Deus e dos dons espirituais. Também, leia lá em Coríntios, e vão ser cheia dos dons e dos ministérios, e vão viver da melhor forma possível, com a maior intensidade possível, e um dia chegarão diante de Deus, como eu abri, quero fechar, vão chegar diante de Deus, e Deus vai falar: servo bom e fiel, serva boa e fiel, sobre pouco foste fiel, sobre muito te colocarei. Ou seja, aquilo que eu te dei, você multiplicou, e eu agora vou te dar um galardão tremendo. Aqui também nos introduz na questão do galardão, de você ser um cristão que vai, né, de qualquer jeito, ou se você é um cristão que vai de acordo com o modelo de Jesus, maturidade cristã, perfeita varonilidade, à medida da estatura da plenitude de Cristo, para que não sejamos mais meninos agitados por vento de doutrina ou por artimanhas de homens que induzem ao erro. Não, não, não. Você vai na mesma direção de Jesus. E não se turbe o teu coração com o caminhar e as imperfeições que acontecem, porque nós somos imperfeitos. Ele é perfeito. O chamado à perfeição, o sede perfeitos como perfeito é vosso Pai que está no céu, é um chamado, é uma vocação, é um chamamento. Buscar a perfeita varonilidade é uma missão para nós ao longo da vida. Então, não se constranja por um erro cometido, porque é parte do processo também de aprendizado, ensino-aprendizagem. Então, que Deus nos abençoe. E eu tenho certeza que foi o melhor para uma devocional, que pretende ler um capítulo. Eu sei que há outras coisas para se destacar e outros obreiros vão destacar e você vai destacar na sua vida pessoal, outros pregadores, mas para esse momento era essa palavra que Deus colocou no meu coração e disse: entrega o teu melhor para mim. Isso vai me agradar. Seja o melhor e entregue o teu melhor. Eu vou te ajudar a ser melhor a cada dia com a presença do meu Espírito, e eu vou te ajudar a fazer o melhor com a presença do meu Espírito, o Espírito Santo de Deus. Então, vai nessa direção, vá nessa direção. E aí fica tranquilo, minha filha, meu filho. Até saberes como terminará tudo isso, você vai ver que vai terminar em glória. Com certeza, o Filho do Homem não descansará enquanto não solucionar, ainda hoje, ontem, hoje e para sempre, essa questão. Que Deus nos abençoe e, se Ele nos permitir, nós falaremos sobre o capítulo 4 em Rute depois com vocês, tá bem? Que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o amor de Deus, o nosso Pai, a comunhão, a inspiração, a consolação do Divino Espírito Santo seja sobre nós, sobre todo o povo de Deus espalhado sobre a terra, e assim permaneça, hoje e eternamente. E o nome do Eterno seja glorificado para sempre. Amém. Aleluia. Glória a Deus. Irmãos, vou falar pela última vez. Na tua vida pessoal, não vai de qualquer jeito. Entrega o melhor. Em tudo que diz respeito à tua pessoalidade, à tua subjetividade. No teu casamento, casamento só há amor quando você entrega o melhor. O melhor no padrão de Cristo Jesus. Com os filhos, filhas, netos, netas, sobrinhos, sobrinhas, o melhor. Com os mais velhos, que estão isolados muitas vezes, o melhor. Na igreja local, só serve o melhor. Na denominação, só serve o melhor. Na sociedade, o nosso testemunho tem que ser o melhor. Que Deus nos abençoe. Eu sei que isso vai ficar no seu coração, porque a palavra não volta vazia. Sei também que 25% ouvirão e depois Satanás roubará. Sei que muitos não têm raiz profunda, então ouvirão, mas essa palavra não encontrará lugar apropriado para fertilizar, né, para crescer. Sei também, sei, segundo a palavra de Jesus, que alguns até vão avançar durante um tempo à luz desta palavra de hoje, mas depois o mundo seduzirá. Agora sei que 25% vão ouvir e vão tomar isso como uma palavra para toda a sua vida. E a grande vitória que está nisso é que esses 25% vão, aproximadamente, tá bem? É o modelo que Jesus nos deixou, o ensinamento. Esses 25% vão multiplicar essa palavra 30 vezes, a 60 vezes e a 100 vezes, por cada verdade que foi expressa aqui. 30, 60 e 100 por um. Louvado seja e bendito seja o nome do Cordeiro, Jesus Cristo, aquele que é a nossa fonte, força, inspiração, aquele que é a nossa luz, e que vai iluminar os cantos mais sombrios desse mundo, como disse a devocional de abertura, aquele que é o caminho, a verdade e a vida, aquele que não vai nos deixar abatidos com os contratempos, aquele que vai ser o nosso rumo, nosso ânimo, o nosso brilho. Em Cristo Jesus. Amém.